Thank you. sí, me suena a la de la autoridad de los que puedes utilizar. Portar esta privada, yo me acuerdo. Fabíola está no controle. 3F Fabíola está no controle. Beleza. Puxa, M3-0 estabilizado, ILS-X-ray. Estacionando a 305, complete a aproximação, chame o seu na frequência 198 do sinal 95. 295, informa a raio laser aqui do nosso lado direito, né? Frente, estacionando a 305, grato. Salvador, uma boa noite, chame a 6310, estabilizado no X-ray da 10. Chame a 6310, autorizado o pouso no 0, já calmo. Que nem engano, 08. Deixa eu usar o saco, fecho pra luz. Ele chega da minha Magliana, prêmio 050, e a gente não ia pra noite. Pouso no 0, Rochelle 54, Adriano, tome bem-vindo, deixe-me a 9, sabe? 219, vai ligar a 3662, disse para 2 hotéis, João Vistima 019, autorizador da Secretaria da Vistima 0, reporte estabilizado. Táxi, chame na interseção para ingresso. Decolaram vocês curva à direita, eu informo que tem uma aeronave já seguindo para pouso na pista 10, então já está mais ou menos a 5 milhas de duna, não sei se será possível enxugar o isco. Brasil Decolagem mantém a prova até 3.010 e após 3.000 está autorizado a curvar direito. Autorizado decolagem pista 7, o vento 290 graus, 2 nós. Sequência 1.98, decimal 95. 1.895, tá 3.662. Tome o uísque para o uísque, decolagem 08, mantenha por até 3.000 e chame o controle no 0.8. Sua 3.000, controle 0.8, dá seu uísque, vamos. Controle Salvador, boa noite, para o meu uísque para o uísque. QNH109, autorizado pouso, pista 10, vento 300 graus, 0.2 mais. Pouso autorizado, está 3.062, 10. Noite Brasilisque, contato radar decolagem, material X decolagem até 3 hotéis, após curva direita direto mesmo, e subida para o nível de volta do zero. Sete, curva direita, direto mão, depois subida para o nível de volta do lado, grato, céu. Cabulana 7, agora 5 Ramírez, tudo do oeste do Vale de Salvador. Posição da encerrada, chama o controle e leu essa frequência 120, decimal 1. Número 996, SM identificação, você vê o senhor da Vila Mediana, para o nível 050, ou existe na 09. Somos 1-1, primeira direita, número 1, destino 9, salve. Direita 219, na Este Bravo Isco submetem nível de voo 3.0, atualizado direto em Juazeiro. 3.0, direto em Juazeiro, Isco Bravo Isco. ter alguma restrição por isso, para isso ficar no 3 no 0? 4405 autorizado a linha de colono 0, vento variável 2 nós. 5, decolou aos 18, chame o controle, 20 decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, é o azul 4405, tendo 80, pro de bomba. Controle 405, contato radar na decolagem, subida via sedução, voando para o nível 320. Ok, subida via para o 320, azul 4405. Está no seu controle? Escuta bem, 795, batendo 80, só de bomba. Azul 795, é sua identificação. Azul 2795, data radar, 63 milímetros, 10.8, sala 2, vai na prova de volta, vai ficar chegada, na próxima idade do estudo. Então, vai ajustar o seu modelo na 09. Então, prova de volta, vai ficar na chegada, na 09, azul, só azul 2795. Eu não sei mais o meio, eu tenho que ver se não tem mais.